cabeça, menino! Bora, Nadal! Ronaldo CD gravando tudo, hein? Bora, Maras! Não quero mais. Tô vendo que a gente não tá dando certo. Falar demais. Pode ligar pra seu ex que eu deixo, viu? Até que eu tento não ser trouxa. Mas o problema é que cê tem e tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, e um olhar safado me chama, e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, e um olhar safado me chama. Não quero mais. Tô vendo que a gente não tá dando certo. Falar demais, é. Você que tá doido pra ligar pra sua ex. Até que eu tento não ser trouxa. Quem já sofreu por amor, minha gente, solta a voz e canta aí bem alto, vai. Vambora, vambora. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, e o olho safado que chama, e uma pegada que desgrama. Diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, e um olhar safado que chama, e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Alô, Dick Marquinhos. Foi, Jorge.